Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Salve, salve, confraria! Hoje eu tô aqui no podcast do Funsa. Um abraço, povo, pra você. Estou aqui, tô tentando largar um pouco dessa xota. Tô aqui no Pão Chique, comendo um pão com manteiga na brasa e um pingado esperto. E eu tô vindo aqui porque todo mundo sabe que eu vou abrir uma vaquinha, alguma coisa pra receber doação, né? E eu preciso de doação para comprar pomada para hemorroida. Para eu parar de cagar sangue, né, ouvinte? Importante, ouvinte, tem que ser grato. Ajude-me. Ajude essa humilde pessoa aí. Bom, é isso aí, pô, ouvinte. Valeu e falou. Essa imitação ficou meio porca, mas ficou engraçada também. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, e estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. É seu, sim, é seu, mandei a senha, não tem senha, mas é seu. Pra que senha, cara? Enfim, lembrando também que estou em um blog, funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Estou no Facebook e nos feeds de podcast, só procurar FunsaCast. E também estou no BitChute. Na verdade, eu quero que seja o principal, mas eu tô com essa mania de falar que é o backup do YouTube. Tem que ser o contrário. YouTube tem que ser backup do BitChute. Já que o YouTube fez essa malandragem, né, de discurso de ódio, né, enfim... Tem lá o BitChute também, FunsaCast lá. E é isso aí. Como eu vou começar esse podcast, eu já tinha um esquema tudo pronto. Mas aí eu caguei no meu esquema. Vamos ver aqui. Ah, tá acabando o ano, minha gente. Como é que foi seu ano? Como é que tá sendo seu ano? O que você vai fazer nesse um mês e pouco que falta? Já fez muita coisa? Não fez nada? Você vai se lamentar por ter perdido mais um ano de sua vida? Não sabemos. Eu também não sei. Isso seria interessante eu fazer um balanço, mas no final do ano, que eu fiz um post no meu blog, né, de expectativas para o ano de 2019. A porta abriu aqui, eu pensei que fosse alguém. Eu fiz esse post e... Eu acho que é bom fazer mais no final do ano, fazer um balanço de tudo e tal. Mas eu tô pensando em uma outra coisa, minha gente. Onde eu vou gastar o meu 13º? Não. É óbvio que eu vou investir, pegar uma grande parte dele, né, pra investir e tal. Mas tem coisitas que eu quero comprar. Sei lá, gente, você olha assim, ah, eu fico tentado em comprar e tal, e tal, e tal. Mas aquele negócio, eu tô mexendo uma papelada aqui que eu não sei o que é, achei aqui. E eu fiz uma listinha do que eu pretendo comprar ainda nesse final do ano. E usar meu 13º. E vamos lá, o que vocês querem? O que vocês farão se vocês recebem o 13º? O que vocês farão? Vão investir tudo? Vão gastar tudo? Contei nos comentários, enquanto ainda existir, né, o YouTube, né, que recebe os comentários dos vídeos. Bom, vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui do ano passado, mas que a maioria eu já comprei aqui, consegui comprar. Mas o que eu não consegui, eu queria aquele aspiradorzinho, aquele soprador para PC, que usa o pessoal de informática usa. Tem aquele nome lá, qual que é o nome? Master Sux, eu acho que esse nome aí. Eu não consegui comprar ainda. Dá uma limpada no PC, tirar a poeira. E falando nele, eu queria trocar de gabinete. Meu é aquele, tipo, é gamer assim, mas é bem mais antigo. Só tem dois fãs, né? O fã dele normal e um fã que eu acabei instalando aqui do lado. Fiz uma gambiarra, eu instalei aqui da lateral, onde entra o ar aqui. Eu coloquei o fã. Só que fica aquele negócio, fica meio bem baiano, né? Mas fica mesmo, você faz essas coisas, baiano. Você se põe menduricalho, eu vou fazer o quê? E assim, ele entra muita poeira dentro, muita poeira. E eu tô querendo trocar um gabinete que tenha os fãs dele, né? Tanto de trás quanto os da frente, se possível. Um fã com slot para pôr o drive de CD, DVD, né? Que eu uso ainda. Né? Tem gente que pede para gravar coisa, minha tia pede para gravar as coisas. Eu acabo gravando no CDzinho. E assim, eu tô olhando ele aqui, ele em cima, ele tem dois espaços para dois fãs, só que assim, não, acaba apertado por causa da placa. A minha placa-mãe é uma micro ATX. Portanto, eu não sei qual gabinete escolher, sinceramente. Um que tenha fan, tenha uma boa ventilação, tenha filtro anti-poeira também nos buraquinhos e tal. É uma boa. Um slot para proceder e de preferência, se possível, pelo menos duas entradas USB 3.0 na frente. Se não, uma só já tá bom. Mas aí eu não sei qual que eu escolhi, eu olhei, mas eu acabei, nos que eu vi, eu não gostei muito. Tem que procurar bem isso daí. Vamos lá, continuando, eu pretendo também comprar um tênis novo, que o meu já tá todo esbagaçado por dentro, assim, pra trabalhar pelo menos, as espumas estão saindo tudo fora. E os protetores das palmilhas também estão saindo. E mesmo assim o bicho tá aguentando firme ainda. Esse velhinho é um velhinho aqui da ASICS. É, durou bastante, hein? Durou bastante até. Comprar um tênis legal, não muito caro, se possível, para pelo menos usar para trabalho, que dura bastante. Que mais eu pretendo comprar? Tô fazendo uns exercícios aí pra quem. Se eu não lembro se eu falei que eu tô tentando pegar firme, tentando fazer umas flexão, uns abdominal. Enfim, tô tentando dar uma torneada assim, né? Assim, pelo menos ficar mais saudável, digamos assim. Pegar uns exercícios aí de calistenia. Tava pensando em comprar uns halter assim, mas eu não sei se. Se fica bom aqui, que é aqueles halter de argola que você coloca, troca as argolas lá e tal. E também comprar uma barra, aquela barra fixa para você pôr em casa. Para fazer barra. Eu não sei fazer barra, eu não consigo fazer barra, cara. Quando eu vou num parque, eu não consigo. Eu fico pendurado, mas eu não consigo ter a força nos braços para eu me levantar assim, fazer a barra. Aí seria interessante, pelo menos, ter uma barra aqui, ter comodidade, não preciso, o parque é meio longinho aqui. Mas pelo menos ter uma comodidade e tal, tal, tal. Bom, aí eu não sei o que eu faço, é o que eu pretendo aí. E não sei se eu vou comprar tudo. Os do ano passado que eu pretendia, não comprei tudo no ano passado. E tanto é que tem coisa que eu tô falando esse ano que eu também coloquei na lista do ano passado que eu não comprei ainda. Enfim, vamos ver o que dá certo aqui. E vamos falar aqui. Dia 20 teremos feriado da consciência niga. Muitos lugares não vai. O povo não vai trabalhar. Também não. Tá toda essa modinha aí de consciência negra. Aí vem os programas lá fazer aquela lacração de sempre falar que o negro construiu o Brasil, e que eu concordo, eles construíram. Os brancos mandaram, aí os negros construíram tudo. E aí se não construir, viu? Leva chibata no lombo. Ai, eu não entendo pra que isso, cara. Se a gente é igual, pra que é isso? Pra que tem isso aí? Pra que tem cota nas universidades? O negro é tão bichinho assim? Tão chimpa? Tirando chimpa, claro, do chimpa cash. Um abraço, chimpa. Mas isso é bem chimpa mesmo, bem gadão de valor mesmo. Defende o Lula e tal. Mas, enfim, será que eles são tão tontos, tão necessitados, cara? O conhecimento tá aí, cara. Você vê os pobres fudidos lá da favela, tá com as paredes sem reboco, mas tem iPhone. Mas tem um Nike, um tênis da Nike, uma camiseta da Supreme. Os caras ostentam, bicho. Os caras ostentam, não tem um pingo de conhecimento, um pingo de digamos assim, humildade. E ficam ostentando assim, olha, eles vivem os seus apenas para os prazeres da vida. É isso mesmo, eles vivem para os prazeres da vida. E assim, e também essa narrativa de que eles estão coitadinhos e tal, aquela lacração, é para estimular a briga, cara. Para estimular a briga entre as pessoas. Homem, mulher, preto, branco, viado e hétero. É para estimular a briga, cara. Eles querem dividir a população para depois eles conquistarem tudo de uma vez. E minar a nossa liberdade, cara. Eles, sim, eles querem isso. Eles aqueles caras que esfregam a mão, que falam, isso, Goiim, se matem, Goiim. É isso que eles querem, cara. E o povo acaba caindo. Por quê? Porque é gado, foi treinado para ser gado. Para falar a verdade, a gente é gado. Eu sou gado, você é gado. Libertos de verdade são pouquíssimos, cara. Que se desligam do sistema e vai morar não sei aonde, lá nos recantos lá do Himalaia, seu guru do Himalaia. Mítico! Imitando o Zé Graça aqui. Mas enfim, nós nascemos e aparecemos em um mundo transformado para sermos ruminantes, cara. E tudo que a gente faz a gente acaba meio que preso. Preso no sistema deles, cara. Eles fizeram certo, cara. Ah, eu sou contra o sistema, não sei o quê. Aí vem aqueles outros que acham que abala os religiosos, né? Aquelas feminazes enfiando o crucifixo na pepeca, aqueles que mostram pornografia de freira dando pra 500 pessoas, não sei o que lá, pra abalar as famílias tradicionais conservadoras, é a revolução. Os caras acham que são evoluídos, mas não são, cara, não são. Todos eles são gado, cara. Todos eles são massa de manobra, cara. E o que a gente deve fazer é meio que abdicar desse sistema, cara. Viver as nossas vidas. Tudo bem que a gente não vai conseguir 100%, mas pelo menos livrar o máximo possível. Não casando, pagar o mínimo de imposto possível, investir em Bitcoin, mas se bem que investir em Bitcoin, sei lá, cara, tá meio zicado, não sei o que lá. Eu mesmo eu ia aportar, mas acabei não aportando. E ainda tem essas conversas loucas de que tem que declarar Bitcoin. Se você não declarar, você vai preso. Esse estado é foda, cara. Eles não querem perder. Tanto é que tanto tem alguma novidade, eles vão tentar fazer de tudo para subverter essa novidade. Pode até fazer o gado usar, mas aí eles vão subverter, cara, para no final das contas o gado fazer a vontade deles. E é complicado, não tem que fazer vontade de ninguém, nem a sua você tem que seguir, cara. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu tento viver a vida calma, cara. Eu tento ter a minha vida em paz, mesmo com as dificuldades, cara. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil nessa vida. Mas não custa nada tentar, já que eu me fudi tanto por ser um ateuzinho revoltado. Bom, vamos tentar, né? Quem sabe muda alguma coisa, né? Vamos ficando mais tranquilo e tal. Eu acho que um pouco disso tudo veio com a maturidade, com o tempo e tal. Bom, enfim, divaguei demais isso daí, eu queria falar melhor assim, mas eu divaguei demais, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Acho que chega desses assuntos aí meio chatos, né? Por isso que eu não gosto de falar em Red Pill, Black Pill, tem um monte de lugar aí que fala isso, cara. Tem os meus parceiros também falam essas coisas, cara. Um abraço pros meus parceiros aí, pro Xerox, falando sozinho, pro Knut do GadoCast, o Hernani, eu já mandei abraço aí no começo, esse aí merece mesmo, esse aí não tem... Nos outros eu fiz uma criticazinha, mas nele ele não merece coisa ruim, ele foi grato comigo e tal, também sou grato a ele. Dá uns toques aí e tal. Tem que ser grato, gente. Tem que ser grato. O Romero, do Mero Podcast aí. E os outros dois estão meio parados aí. O Magnum aí, do David. Tá meio paradão. Tá trabalhando muito. Tá levando esporro lá na onde tá trabalhando. Estagiário, né? Tem que levar esporro mesmo. E também o Ricardo do Olhos Abertos Podcast, tá meio parado, a vida tá meio pai aí pra ele, mas é isso aí, a gente vai vivendo. Abraço pra vocês aí, pros parceiros e tal. E vamos fazer um review? Vamos fazer um reviewzinho? Vamos pegar aqui, o que eu vou fazer de review? Não tem nada planejado, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer uma pauta. Achei. Vou fazer deste Goon Flossers ultra deslizante. Mas aí vocês vão pensar, é aquele gelzinho para usar em coisas safadinhas? Aquele gel lubrificante? Olá, guerreiros. Não é isso daí, não. É um fio dental com cabo. É um fiozinho dental preso num cabinho assim de plástico. Que desliza facilmente. Facilita o uso do fio dental. É, meus amigos. E tem sabor menta. Vamos lê-lo aqui. Flosser com fio dental sabor menta que limpa profundamente entre os dentes, removendo a placa e restos de comida. Fio dental que se desliza facilmente entre os espaços interdentais estreitos. Maior espaço de apoio para mais conforto e controle. Mais largo e com melhor grip, melhor pegada, que dá um melhor controle. Ponta arredondada, que é a ponta do cabo, que limpa entre os dentes. Aí sim, hein? Enfim, é um fiozinho dental com um negocinho preso assim para você enfiar nos dentes assim. E eu usei, eu comprei. Vem 40 negocinho. Custou 15 pila. 15 pila um negócio desse. Então, eu usei e o meu veredito é que ele é muito bom, cara. Muito bom. Facilita muito o uso do fio dental. Pra você que não gosta de tirar o fio assim, aí você tem que enrolar nos dedos, aí você passa e você acaba babando no dedo assim, faz aquela lambança, além do que você acaba apertando o fio no seu dedo, teu dedo quando você vê tá roxo. Mas ele facilita muito o trabalho e tem um gostinho de menta também, ele facilita bem o trabalho. Eu, nas vezes que eu passei, ele não arrebentou. Não arrebentou. Eu não sei se, pela força que eu apliquei, eu achei ser suficiente. Ele não arrebentou o fiozinho. E tem a pontinha na outra extremidade, né, que te ajuda a tirar, ó, dá umas lixadinhas, umas limpadinhas no dente. Meu veredito é que ele é muito bom. Gostei. Se eu compraria de novo, se fosse mais barato, eu compraria. O problema é R$15, o negócio ele vem com 40. 40 negocinho, 40 unidades. Se ele fosse mais barato, eu até compraria. Sim, legal, um preço legal, um preço seria legal. Não sei, quanto que tá um rolo de fio dental grandão? Uns 4, 5 reais, eu não sei. Por aí. Se ele custasse uns 8, mais ou menos. Até 10 reais. Seria um preço mais razoável para ele. Mas como eu paguei 15, tinha mais caro ainda. Que era de 20 conto. Mas eu não comprei mais caro, eu comprei mais baratinho mesmo. E é isso aí, minha gente. Vamos falar de concursos aqui? Vamos ver quais estão abertos aqui para você fazer? Ai, ai, ai. Eu lembrei de uma coisa agora do podcast mais recente aí do Hernani. Não sei quando eu vou postar isso aqui, mas o mais recente foi... Teve a leitura de e-mails com Alexandre Tasca. E ele falando no começo, assim, que lendo e-mail de que um cara lá, que a família pressiona ele pra fazer concurso, essas coisas assim, que ele não quer, não sei o quê, que acha o cara inútil. E ele disse pra, bom, procurar o que você dá bem, achar o seu talento, cara. E aí é complicado você achar o talento, porque ainda mais a gente não sabe um betinho, não sabe nada da vida. Aí ele toma muito no cu, cara. É aquele negócio também do David lá, da história dele lá no trampo, que socam, entuxam ele de coisa e... Ficam falando bosta dele, que ele não fez ou fez errado. Aí, ao invés de aceitar calado, como normalmente o Betinha faz, tem que bater o pau na mesa. Mas aí, aquele negócio, não saber dosar a sua ira. Não saber controlá-la para ter um pouco de razão. E pegar para se melhorar, para se desenvolver e sair de lá. É complicado mesmo, é complicado. Vamos ler aqui de concurso. Eu até esqueci o que eu falei há 2 minutos atrás. Tô brincando, eu lembrei aqui. Vamos ver. Nacional. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Quem será esses meninos? Não sei. Enquanto não abre aqui, deixa eu ver aqui. Aqui no nosso estado tem mais de prefeitura, cara. É, parece que a época para as prefeituras é meio que agora, porque ano que vem tem eleição. Tem muita de prefeitura aqui, cara. Muito, muito, muito, muito, muito. É, São Paulo, Rio de Janeiro, isso aí, Criaca, Minas Gerais, vai, Mineiro, vai, na pinga do Mineiro, na pica da pica, na pica do Mineiro, vai. Vamos ver aqui dessa EBSRH do Serviços Hospitalares. 3 concursos, preenchimento de 1.660 vagas. Ai, ai, ai, vamos ver aqui. No edital 2 tem várias vagas, o 3 também. O 3 é mais assistente social, biólogo, mais médico, assim. Tem uns técnicos, tem vários cargos aqui, nem vou ler aqui. É um mais é as partes administrativas, o outro é mais de enfermagem, o outro é mais de médico. Ah, você lê aí, eu tô com fadiga de ler. Os salários variam entre 2.170 e 10.350. Esse 10 mil é de médico, minha gente. 10 mil aí é de médico. É médico. Ah, e as vagas estão em várias cidades: Araguajua, Araguaína, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cajazeiras, Campina Grande, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Dourados, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Juiz de Fora, Lagarto, Maceió, Manaus, Natal, Niterói, Pelotas, Oi Romero, Ui, Petrolina, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santa Cruz, Santa Maria, São Carlos, São Luís, Teresina, Uberaba e Vitória. Aí quem quiser aí, procura Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, concurso público. Qual que é o site que está fazendo? IBFC, eu não conheço esse site. Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. E é isso aí, minha gente. Enfim, esse podcast foi meio meio inspirado nos dois últimos, né? Do Romero, do Mero Podcast. Mais uma vez, abraço para ele. Falando sobre o Cyberpunk, sobre as Matrix. A Matrix em si, não é as específicas. A Matrix em si. E também do Sherlock Holmes, do podcast, falando sozinho. Sherlock Holmes. Falando sobre coaching. Ser coacheado aí. Quem não foi vítima de coach aí? Levou teu dinheiro e a tua vida continua a mesma. Vamos mandar uns abraços pra galera beta. Abraço pra todos os grupos betas aí. E uma verdade aqui. Vou mandar um abraço pros meus inscritos no YouTube. Por que não? Enquanto o YouTube ainda existir. E tá aí, tem os 140 e pouco, não sei quanto tem agora, 143. Fiz uma live, né, de sexta pra sábado, na live do jogo Bully. Pra quem não frequenta o canal, dá uma olhadinha lá. Essas coisas eu faço meio que de repente, assim e tal. Vamos dar um abracinho aí pra galera. Ai, abri o vídeo aqui sem querer, querendo aqui. Ai, de novo. Que loucura, bicho. Que loucura. Todos os meus inscritos aí, YouTube, abraço pra vocês. Especial aqui o Thiago Samuel Pereira. Abraço. O Ofigan tá sempre aí, cara. O Ofigan tá no vídeo, nos vídeos aí da galera. Um abraço pra vocês aí. Abraço também pro Scant. Grande Scant, o blog dele é ótimo. Tá lá na minha lista lá do meu blog. Abraço pra você. Red Fox, abraço você. Ô, Tirano aí. Tem um podcast dele aí. Abraço pra você, Tirano. E é isso aí. Manda um abraço também pros grupos betas. Vamos lá. Abraço para o Alisson Santos, para o Vlad Tepes. Um abraço pra vocês. Abraço também pro Christopher. Ô, Christopher, abraço pra você aí, cara. Christopher do... Querer dar uma largada no blog dele. Ele que fazia o ranking da Finansfera. Enfim, boa sorte pra você, pros seus projetos aí. Abraço pra você. Abraço também pro Eric Fernando. Esse tá em todas também. Abraço pro Michael Landers. Grande, Michael. Abraço também para o Laércio Santos e também para o Alisson Santos. Ah, já mandei. Ah, vai de novo. Um abraço você também, Alisson. E é isso aí. Também mandar um abraço para o Alucardo Beta. Grande Alucardo. E também para o Rex Raptor. Esse também tá em povoado. Ô, Ricardo. Abraço você também aí. Volta aí um dia pro podcast Olhos Abertos que ele tinha. Não sei se ele vai voltar, enfim. Um abraço a ele. Também manda um abraço pro Bernardo Alexander, para o Adam Therion. Abraço, Petrashima, o cara dos sons aí. Um abraço pra você, cara. Também manda um abraço pro Ian de Castro Zucado da Silva. Você tá zucado, rapaz? Você tá zucado, rapaz? Então, xiii, Marquinhos, tá fodido. Manda um abraço também para o Cosme Ronk. E também, já mandei um abraço pro pessoal da Esgotosfera, mas tá aí de novo. Pro Xerox Romero. Pro Hernani. Um abraço pra você também, hein? espero que tenha gostado dessa imitação bosta que eu fiz aqui. Deste Minerin. Do nosso querido Kurt Cobain. Brazuca. Embora esteja mais pra Ivor Lavigne. Um abraço pra você, camarada. Um abraço pra vocês, hein? Também mandar um abraço pro meu grupinho lá do Discord, B. Pro nosso querido Lucas, que não se churrascou, cara. E desencanou desse negócio de medicina aí. Agora ele tá com novos projetos vencedores aí. Um abraço pro Raul. Um abraço para o David. Um abraço para o Loki. Um abraço... olha! Esqueci esse cara aqui. Não sei se ele ouve. Ele ouve o do Romero. Ele ouve o do Romero, eu sei. O nosso querido Leandro Nangueli, grande Leandro. Esse é gente boa pra caramba, cara. Esse é gente boa, meu. Trabalhador, cara. E também mandar um abraço pros meus gadus, cachis do grupo do Kibutsu. Oh, esqueci do Kibutsu aí. O Kibutsu tá muito zoeiro, hein? Kibutsu. Tá muito zoeiro aí, esse Knut aí. Abraço pra você, um abraço pra Lucardi. Ah, acho que é o mesmo. Pro Cetacos Vaki, pro Bob LK, pro Vril, pro Agente Smith. Esse Agente Smith é perigoso, hein? Já vou dizendo pra você. Abraço pro Panic, pro Canguru Perneta, pro Dark Pit. E é isso aí. Acho que é alguns desse grupo aí, mas estejam todos abraçados aí do Gadu Cast. Abraço pra vocês. Também pro Honk World do Tricel aí. Nossa, tô virando um Mirto Neves aqui. Mandando abraço pra galera toda aqui. Pro Honk World, o grupo do Tricel aí, do Tri-Tri. E digo mais, o pai... é melhor que flat, acabou. Ai, ai. E é isso aí, minha gente. Acho que eu dei uma porrada aqui na minha mesa. Mas é a vida. Vamos ver como que vai acontecer as coisas. É isso aí, minha gente. Um abraço a todos. E fiquem bem.